verdade é uma só. A verdade é uma só. Desde o princípio, quando o homem veio do pó, vão tentar te enganar, fazer sua mente dar nó. Isso nunca vai mudar, pois a verdade é uma só. Quem não tem amor ao próximo, só quer os ganhos. Lobo em pele de cordeiro, tenta matar o rebanho. Querem vender a bênção com algum produto inédito. A salvação é pela graça, não pelo cartão de crédito. Comerciantes da fé se tornam tão comum. Venda de indulgências em pleno século 21. Imitadores de Judas trocando Jesus por prata. Deturpam o evangelho, são criaturas ingratas. O mestre ensinou a sempre dividir o pão e também ser sempre manso e humilde de coração. Alguns deveriam dar exemplo à população, mas infelizmente ainda não aprenderam a lição. A verdade não muda, o que muda é a geração, mas o povo ainda padece por falta de informação. Implantaram divisão em meio ao povo cristão, só esqueceram de avisar que Deus não tem religião. É. A verdade é uma só, a verdade é uma só. Desde o princípio, quando o homem veio do pó, vão tentar te enganar, fazer sua mente dar nó. Isso nunca vai mudar, pois a verdade é uma só. Alguns afirmam que mudaram depois que passaram pelo batismo, mas nunca ajudam ninguém, é pura fachada e é puro cinismo. Só sabem amar a si mesmo, portanto vivem na beira de um abismo. Hipócritas, refém do seu próprio egocentrismo. Alguns estendem a mão, mas somente por interesses. Agradeço a Deus todo dia por não ser mais um desses. Bem-aventurados que têm compreendido que estamos aqui pra servir e não pra sermos servidos. Muda o sentido do texto pra ter um pretexto com seu benefício. Quem distorce a mensagem da cruz ignora Jesus e o seu sacrifício. Julgam aparência, ficam escandalizados. A roupa larga incomoda os cérebros bitolados. O que vale a sua vivência perante os olhos de Deus? Exterior belo não é nada que digam os fariseus. Somos livres pra adorar, então se informe. Deus é um só, mas sua graça sempre foi multiforme. A verdade é uma só, a verdade é uma só. Desde o princípio, quando o homem veio do pó, vão tentar te enganar, fazer sua mente dar nó. Isso nunca vai mudar, pois a verdade é uma só. Vários estão misturando veneno com evangelho e estão dando pros outros beberem. Prosperidade não significa riqueza, significa ausência de necessidade, tá ligado? Se alguém te promete que você vai ficar rico indo pra igreja, esquece, tá errado. Se alguém se diz cristão e nunca estende a mão pra ninguém, esse não conheceu a Cristo. Aê, se o cristão não perdoa, não pede perdão e é orgulhoso, ele ainda não se tornou nova criatura. Uns tentam distorcer a palavra de Deus pra se dar bem, mas a justiça divina não falha. Ame a Deus de todo o seu coração, busque entendimento da palavra e entra pela porta estreita. Deus não tem religião, mesmo que tudo mude, que tudo passe, a verdade sempre vai ser uma só.